filho sábio alegra o coração. Na justiça encontramos salvação. As bênçãos do Senhor são como um manancial. O justo nunca será abalado, é um bem imortal. Senhor, em Ti eu confio, Tua palavra é meu abrigo. A esperança dos justos é a alegria. No Teu amor encontrei minha vida. Que trabalha com fé, prospera em mãos. A sabedoria guia os meus passos e ações. O ódio não habita no meu coração. O amor cobre transgressões. É minha canção. Tua palavra.